BR-6314, controle. Ok. O Juliette em dia Zulu se enquadrando número 2, pouso autorizado. Não, no 7, 100 graus, 149, Zulu. Vai com 14, enquadrando como número 2, Juliette em dia Zulu. Noite 07, descida 2000 pés, o ajuste 1010. 2000, 1010, mantenha bom. Centro, aguardando para girar para o localizador, voo 1807. Pode girar para o localizador? Aguarde para o localizador, voo 1807. Aguardando. Echaner 6314, descida para 3000 pés, o ajuste 1010. 3000 pés, descida. Echaner 6314. 7. Afirmo. Sim, assim que eu obtiver a cópia do... assim que eu obtiver o plano aqui no sistema, estaria copiando. Quem era, Caju? E 5627. 27, obrigado. Rua 140. Esquerda, 140, gol 807. Torinho de Juliette, por gentileza, cheque equipamento. O transmissão está com muito chiado, ok? Cairo Lorenzo no meu pé, está aguardando cópia. Sim, alto e claro, minutinho cópia, por gentileza, Vitorinho de Juliette. Então, 3154, na escuta. Zona 59, liberou a pista via Delta, agora ingressando na Alfa. Então, 3154, táxi via Alfa Juliette para 07. Corrigindo, 3154, táxi via Alfa Juliette, portão 7, está 3154. Papatamo, Vitorinho de Juliette, pronto, cópia. Autorizado Cairo Lorenzo, no meu pé, de decolagem da 1-7, curva direita, corredor axé. Controle em 1-9, decimal 8, a torre em 1-8, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0-1-6-0. Xanair 6314 para o localizador, curva direita pro 070. Dúzia para acionamento, táxi, decolagem, um ajuste no 0-0, bom voo, Vitorinho de Juliette. 754. Estabilizou no evento, 754. Atleta final, chama a turma, 1-8, decimal, meia dúzia. 1-8, meia dúzia, 754. Sim. 6314, descida para 2000 pés, o justo permanece 1010. 2000, 1014. Estou em Salvador, com 754, boa tarde. 54, tem livre pouso 1-0, vento de 100 graus, 1-4-2. Pouso autorizado, embaixador, 1-7-4. No 781, chama Recife, ano 251, alternando no 33, decimal 25. 3325. Bono 807 está passando a posição Duna. Tem tráfego da companhia 6 milhas à sua frente com velocidade de 120 nós de ground speed. Completa final, chama a torre 18.612. Ok, chamar agora 186, Bono 807. 0 no 3. Ok, então, autorizado 90 na Pucaracaju, decolando da pista 20 com curva à esquerda. 5060 é o transponder, 198 é o controle, trip 5627. Cotejamento correto, confirmando parte 3. Afirmo. Sente, chama pronto, pushback, acionamento parte 3, trip 5627, o ajuste no 090. Palmaral 5627. Boa tarde, aciona identificação, desce ao 060, pro editar, pro ajuste no 010. Confirme sindicada. Azul 4032. Quatro solo aos 21, chame o solo 219. 219, 174. Solo Salvador, boa tarde, gol 174, chutou. Bono 754, boa tarde, táxi Alfa Índia ou a critério, Juliette ou Índia para 02. Alfa Índia, Juliette Índia para 02, é no 754. Senhor, confirme seu POB, o equipamento confirme, Robson 44. Você pode seguir pelo linho 500 pés, ajuste 1010. Vitor Índia, Juliette, consiga. Atiole. Mantém, tem tráfego a posição de 2 horas, 14 milhas, no rumo nordeste, levando agora 140 para 060, um Embraer 190 da Azul. Está mostrando o ponto de indicado, são 3192. Mantenha 270 nossa. Xenéia 6314, chama a torre 98 decimal 612. Canal 4790, da presente voa Duna, 2000 pés, o ajuste 1090, está livre LS, a parte estabilizada. Duna 2000, livre o LS, a parte estabilizada no X3, ou Pantanal 4790. Livre à direita na Fox, Oliver, solo 219, o gol 807. E o resto? Correto. Agilizando, por gentileza, a liberação. Já livrando. O Xenéia 6314 na escuta? Tá. 6314, check trem, vento de 100 graus, 139, pista liberada, pouso autorizado. 3-1-4. Vamos ficar bravo. Bravo. O 1754, apenas atento a uma viatura que vai ingressar a ponto de espera, fazer medição de atriz, não vai interferir com o táxi, ok? Ciente, está ingressando aqui para a Juliette, 1-7. Ciente. Gol 1807 no táxi via Alfa. Gol 1807, táxi via Alfa, Juliette para o 612. Alfa e Juliette para o 612, gol 1807. Pronto, pushback, acionamento, azul 4065, ponte 8. Azul 4065, minutinho para o pushback, acionamento no 08, por gentileza. Mandei, escuta. Primeiro, boa tarde, aciona a identificação, chegada à Mária, desce ao 080. Né, 6314, solo os 25, libera a direita, agilizando o solo 21 decimal 9. Para 3 mil pés, o ajuste 1010. Isuno 92, redução 250, correção, redução 2309. Desce agora para 5 mil pés do ajuste 1010. 5.000, redução 239, então 3192. Gol 1396, desce agora para o nível de voo 060. Canal 6314, boa tarde, táxi via Alfa e reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Reportante. Azul 4032. Presente voa Duna. O Mike Papa Lima controle. Somente para informação, nós temos o tráfego do Romeu Oscar Bravo cruzando para o Costa Azul a 500 pés, está distante do seu tráfego agora a posição de 11 horas 6 milhas, deve estar passando agora a região do Iguatemi, 500 pés. Estimativo. Gente, eu vou manter quanto tempo sobrevoo Pelourinho? Papa Lima? 4710, controle. Prossiga. Somente para informação, tem aeronave em posição de 12 horas 4 milhas a 500 pés, executando sobrevoo na área do Pelourinho, não interferirá na sua aproximação. Ah, positivo, visualizado, eu achei que fosse um navio, obrigado. Azul 4065, 125 a bordo, 4 horas e 27 minutos, alternando Ribeirão Preto. Azul 4065, inicialmente, táxi até o através do 612, aguardando. Temos um Airbus da Oxoné que vai parquear o 05, e após o parqueamento do mesmo, táxi até o ponto de espera via Juliette Alfa, e no ponto de espera Torre 1, no 8 decimal 612, o ajuste no 090, bom voo. Através do 612, após do Airbus da Oxoné, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando pronto, 18 minutos. Oceaneia 6314, ingressa via Juliette para 05. Solo, Oceaneia 6327, para Gels, bate 3. Oceaneia 6327, informação X-Ray, autorizado Ilhéus. Confirmando o nível seria o 240. Afirmativo, 240. Isso, autorizado então Ilhéus, nível 240, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 119.8 e aciona 5047 no transponder, Oceaneia 6327. Ok, autorizado 240, Nelson, decola na 10, com curva direita, da El, Teda, direto ao destino, 119.8, controle, 5047, transponde para o Oceaneia 6327. Livre ingresso e decolagem da 1-7. 7-0, complete o nosso nome, turno 8, do sinal meia dúzia. Oi, também, obrigado, boa tarde. Vamos ficar branco, controle. Ao menos ficar bravo, nenhum tráfego no seu setor, frequência livre. Pantanal 4710, boa tarde. Boa tarde, 4710, chame passando externo com o cheque de trem. Cortaremos. Papa Lima, prossiga. Está autorizado a seguir para o litoral 500 pés, o Juxo 1090, somente para informação, o Roberto Cabral já seguiu para o final de pouso Costa Azul. Está passando o externo, baixado e travado, Pantanal 490. Pantanal 490, está autorizado o pouso, vento 1 centena de graus, 12 nós. E pouso 511. Para o controle, Vitorinho e Juliette. Vitorinho e Juliette, decolado aos 3-1, chame 19-8. 19-8, grato, até a volta, Juli. Controle Salvador, boa tarde, passando Vitorinho e Juliette. Vitorinho e Juliette, no 1010, corredor Axé, parte farol da Barra. Passar a farol da Barra, Juli. Somente para informação, tem o tráfego do Mike Papalima no corredor Axé, sentido contrário, 500 pés. Está seguindo agora para o través da Boca do Rio. Ciente, Juli. Da 3192 para o localizador, direita 080, desce para 2000 pés, do ajuste 1010. Direita 080, 2000, 1010, da 3192 para o localizado LS. Azul 4032, confirma estabilizado. Estabilizou e avistando, Azul 4032. 4032, somente para informação de tráfego, tem aeronave da Pantanal, meia dúzia de milhas à sua frente. Redução a critério para aproximação, completa sinal, chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 18-6, Azul 4032. Controle Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, prossiga. Solicita 2500 DCT Cairu. Autorizado, Vitorinho de Juliette, quando possível, somente se estimado de pouso. Ciente, estima 1750, Vitorinho de Juliette. Atenção até 2500 DCT Cairu. Ciente, 1750, Vitorinho de Juliette. Livre de restrições à frente, desce a 2000 pés, o ajuste 1010, está livre de LS, a parte estabilizada. Papa Lima, controle. Positivo, controle. Agora está na vertical do Parque do Pituaçu, ingressando em linha do litoral, autorizado Salvador para direto. O senhor tem que coordenar Salvador direto com a torre. Eu estou informando o senhor somente que tem o tráfego do Vitorino de Juliette, agora é o 1510, no através de Itapuã. O Mike Papalima chama agora a torre 118 decimal meia dúzia para instruções de pouso. Positivo, 286 está quente. Salvador, o Mike Papalima está na vertical do Pituaçu. Destino é o Pátio da Deixa. Ok, ciente. Mike Papalima, mantenha a linha litoral e se tu espera visual sobre o farol de Itapuã, com curvas pela direita. Espera sobre o farol de Itapuã, Mike Papalima. Pantanal 47-10, solo aos 34, solo 219. 219, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, o Pantanal 4710 liberando a sua escuta. Pantanal 4710, boa tarde, táxi via Alfa Juliette para 10. Alfa Juliette 10, Pantanal 4710. Confirme. 10, obrigado, bom trabalho. Realmente. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, então 3192, 2 milhas externas. 3192, ciente, número 2, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguardando, tá 3192. Torre Azul 4065. Ciente, mantenha o ponto de espera, 4065. Haveria possibilidade de decolar após a aeronave da companhia que está na curta final? Negativo. Ciente, 4065. Colagem 01, dá presente decolagem autorizada com Proa Sul, Proa aqui da Capseira 35, Proa Sul, mantendo a minha escuta permanente, informe como visual com Robson 44 na vertical do farol de Itapuã. Autorizado para 10, obrigado, boa tarde. Mike Papalima, senhor. Afirmativo, mantenha a vertical do farol de Itapuã e aguarde instruções, Mike Papalima. Mantendo aqui então, Mike Papalima. Azul 4032, solo aos 36, libera a direita, chama o solo 219. A direita 19, 4032. Qual solo, guardião? Ciente, mantenha a proa até atingir o litoral, guardião 01, na minha escuta ainda. Manterá até atingir o litoral, na escuta do de Salvador. Está tendo a visão com o Rafa, para as nossas 12 horas agora. Voltando 3192, pista liberada, pouso autorizado, uma centena de graus, 11 nós, 3192. Autorizado pouso, pista 10, sente está 3192. Azul 4065, após o Airbus da TAN na final, alinhar e manter. Após o Airbus da TAN na final, alinhar e manter, Azul 4065. O Guardião 01 é a torre. Está na escuta, tem um roça às nossas 11 horas. Mike Papalima visual com o helicóptero da polícia, decolado aqui da 17? Negativo, senhor. Ok, então complete aí a curva, informe se visual com o helicóptero da polícia. Estamos às 11 horas dele agora. Bono zero no localizador da Estelogloide, bono 396. Bono 396, autorizado. Completa final, chama a torre 18, decimal meia dúzia, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Tráfico da polícia. E condições da presente direto para a D agora, da presente agilizando? Positivo. Da presente estão agilizando direto para a D, ok? Agilizando, autorizado cruzar a final do 10, chame no solo controlado, o Mike Papalima. Positivo, agilizando da presente, parte da D, Lima. O Guardião 01, chame o controle agora em 119.8. 19.8, grato, boa tarde. Senhor, boa tarde, igual no 396 do ILS, pista 10, baixando o trabalho. Confira, 396, ciente, avistado, continue a aproximação, agora de pista livre. Caso receba um notcast, estou cruzando o helicóptero agora na sua proa. É, pela velocidade, ele vai aproximar direto para os hangares aqui adjacentes, não vai interferir com a sua aproximação, ok? Continue agora de pista livre. Ok, 7. Oi, o Guardião 07. Guardião 07, ciente, chame o final de 3 milhas para pouso, Guardião 07. 07. Autorizado chamar táxi, fico da DC. Temos solo 219. Ah, final para pouso aqui, parte da AD, senhor. Tá visual com a aeronave no final da 0. Ok, Mike Palima, ciente, no solo controlado, vento de 100 graus, 11 nós. Positivo, tá agilizando aqui o pouso, senhor. Azul 4065, livre de decolar, vento de 100 graus com 11 nós. Azul 4065. Livre de decolagem 4065. O Guardião 07, mantenha ainda o setor norte do campo aguardando instruções para pouso, para o pátio do GR. Ok, mantendo o setor norte 07. No pátio meia, para o táxi. O Fosse Aérea 2583, ciente, autorizado táxi, atenção, exceção, guarde para o ingresso. Golo 396, vento de 100 graus com 11 nós, autorizado pouso 1-0. Livre pouso 1-0, 1-3-1-0. Guardião 07, dá presente, aproxime para o Graé e chame no solo controlado, vento de 100 graus com 11 nós, Guardião 07. Direto para o Graé, muito grato, 07. Papa Lima, controlou? Foi os 40, frequência livre. Decolou os 4-1, chame o controle em 119, decimal 8. 19-8, obrigado. D2231, boa tarde, da presente voa Duna 10 para 5 mil pés, ajuste 1010. Da presente voa Duna, descendo meu pé, 1010, 2231. Controle, boa tarde, Azul 4065, decolando até El. Azul 4065, boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 360, após 2000 pés, curva à direita para o de Leda, após Leda, Bridge. Então, na presente, então voa Leda, Leda, Bridge, 4065, sobe o 360, obrigado. Táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. No ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, dúzia, o ajuste 1-0, 1-0, bom voo. Ponto de espera 2-6-2, obrigado. Libere na Fox, chame o solo 121, decimal 9. Somente para informação, nós temos visualização aqui no radar do tráfego do Kilo Quebec Serra. Bravo November 2 Papá, cruzando agora 1300 para 1500 pés, estamos através do morro de São Paulo com a proa de Caixa Pregos. Importante o ataque seu Juliette para ingresso. Real, uma importante seu Juliette, ou 3-1. É o 3-1-2 confirmando, posição 9. Firme. É o TAM 3-1-2 confirmando a posição 09. 09, então 3192. Gente, Guardião 09 é o tráfego do setor, frequência livre.